Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 2 de junho de 2015. Destaques de hoje. STF vai julgar legalidade de doações de empresas a partidos políticos. Câmara vota redução da maioridade penal até o fim do mês, diz Cunha. Reconquista de Hamadi dominará reunião sobre Estado Islâmico. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O céu fica com muitas nuvens e chove a qualquer hora no centro-oeste de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Céu nublado e possibilidade de garoa no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Sol e chuva à tarde no centro de Minas Gerais e no Espírito Santo. Não chove no norte de Minas. Região Norte. Tempo firme no centro-leste do Pará e no Tocantins. Em Roraima, no norte do Amazonas, no noroeste do Pará e no Acre, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, a chuva é isolada a partir da tarde. Região Nordeste. Sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral norte da Bahia. Sol e chuva passageira no litoral sul da Bahia, no leste de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte e no norte do Ceará e Piauí. Sol e pancadas de chuva à tarde no norte do Maranhão. Não chove nas demais áreas. Região Sul. O sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia, mas não há previsão de chuva no leste do Paraná. O sol brilha com força nas demais áreas da região e o tempo fica firme. Há risco de geada ao amanhecer entre as serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. Uma massa de ar seco predomina e o tempo fica firme no sul de Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal, no centro-norte de Goiás e de Mato Grosso. Sol e chuva à tarde no sul e oeste de Mato Grosso, no norte e oeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Chuva a qualquer hora nas demais áreas de Mato Grosso do Sul. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone, 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial, 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Supremo Tribunal Federal recebeu ontem mandado de segurança, impetrado por 61 deputados federais contra a tramitação da proposta de emenda à Constituição, PEC 182, conhecida como Reforma Política, que autorizou doações financeiras de empresas privadas a partidos políticos. Os parlamentares alegam que as alterações foram aprovadas de forma irregular, após a rejeição de emenda que tratava do mesmo assunto. De acordo com os deputados, a aprovação da emenda é inconstitucional por violar o artigo 60 da Constituição, segundo o qual matéria constante de uma PEC não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. No dia 26 de maio de 2015, o plenário da Câmara dos Deputados havia rejeitado simultaneamente a doação empresarial a candidatos e a partidos. As duas alternativas foram rejeitadas quando da deliberação sobre a emenda aglutinativa número 22. Porém, no dia seguinte, 27 de maio de 2015, o plenário era novamente instado a se manifestar sobre o financiamento empresarial a partidos, e um significativo contingente de deputados altera a sua posição para aprovar o que havia rejeitado no dia anterior, explicam os parlamentares. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a PEC que autoriza doações de empresas privadas a partidos políticos. No Rio Grande do Norte, 4 homicídios foram registrados na madrugada de domingo. Os detalhes com Francisco Silva. 4 homicídios foram registrados pela Delegacia Especializada em Homicídios DEON Natal entre a noite de sábado e madrugada deste domingo, dia 31. Os crimes aconteceram em Natal e região metropolitana. Em 3 dos casos, as vítimas já tinham passagem pela polícia. O ex-presidiário Moisés Bruno Ferreira, de 34 anos, foi executado na frente da esposa e dos filhos em Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte de Natal. De acordo com as testemunhas, 2 homens abordaram a família e dispararam diretamente contra Moisés. Ele faleceu no Hospital Santa Catarina. No carro da família também foram encontrados materiais roubados encaminhados para a delegacia de plantão da Zona Norte para investigação. A esposa de Moisés foi indiciada por receptação de materiais roubados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam como suspeito outro homem que teria cumprido pena com Moisés. A identidade dele não foi revelada. Por volta das 23 horas, Edivan Rodrigues da Silva, 29 anos, foi morto a facadas em um bar no bairro Jardim Lula, em São Gonçalo do Amarante. De acordo com a Polícia Civil, ele foi cercado por 10 homens após se envolver em uma discussão no bar. Ele faleceu no Hospital Santa Catarina, na Zona Norte. Às 2 horas, um homicídio foi registrado no bairro de Monte Castelo, em Parnamirim. Leandro Vitor de Melo, 24 anos, foi abordado em casa por 2 homens de capacete. Ele foi alvejado por 6 disparos de armas, 40 e 380. De acordo com a Polícia Civil, ele estava em liberdade provisória, pois já havia cumprido parcialmente a pena por tráfico de drogas. O último crime da madrugada foi registrado às 5 horas em Jardim Progresso, Zona Norte de Natal. O jovem Sandenberg Souza da Costa, 19 anos, foi abordado por 2 elementos armados em um bar do bairro após chegar de um show. De acordo com o relato de testemunhas, ele foi atingido por 2 disparos, um no pescoço e outro na cabeça, e faleceu no local. A suspeita por parte da Polícia Civil de que o crime tenha sido motivado por uma discussão no show. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Nova proposta do governo estadual será apresentada na Assembleia dos Metroviários, que tem indicativo de greve para hoje. Durante a segunda audiência de conciliação, na tarde desta segunda-feira, no Tribunal Regional do Trabalho, a Companhia Metropolitana de São Paulo, Metrô, avançou no índice de reajuste de 7,21%, equivalentes à inflação calculada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, para 8,29%. O índice está mais próximo dos 8,82% propostos pelo tribunal. Os trabalhadores pedem 18,64%. Na base da categoria, já há alguma dúvida se a proposta é possível de passar ou não. Mas, obviamente, a empresa melhorou a proposta que tinha feito, que retirava direitos e não tinha ganho real, avaliou Altino de Melo Prazeres, presidente do Sindicato dos Metroviários. Deputados visitam estaleiro paralisado na Bahia, depois da Operação Lava Jato. Da Rádio Câmara, Carla Alessandra traz os detalhes. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realizou visita técnica ao estaleiro em Seada Paraguaçu, em Maragogipe, na Bahia. O objetivo da visita foi analisar a situação do estaleiro, que está com seu funcionamento paralisado desde outubro do ano passado, depois que a Operação Lava Jato da Polícia Federal revelou um esquema de corrupção envolvendo a empresa 7 Brasil, responsável pela contratação do estaleiro para a Petrobras. O Enseada Paraguaçu foi construído para produzir sondas para perfuração de petróleo na camada do pré-sal. O diretor de Relações Institucionais do Enseada, Márcio Cruz, lembrou que o estaleiro deveria estar empregando atualmente mais de 3 mil funcionários, mas conta hoje com apenas 117 pessoas encarregadas da manutenção e da segurança do local. Não existe, vamos dizer, uma perda desse equipamento, apenas um custo de manutenção dele, que não é pequeno, mas que será, vamos dizer, mantido pela empresa para assegurar que esse patrimônio esteja pronto para retomar a atividade. Para o presidente da comissão, o deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba, os contratos firmados pela Petrobras precisam ser cumpridos para evitar perdas maiores para o país. Nós iremos convocar o presidente da Petrobras para discutir sobre esse tema. É preciso que a Petrobras tome uma posição, principalmente em relação à manutenção dos contratos com esses estaleiros, porque o grande problema agora não é só o financiamento. É a reafirmação por parte da Petrobras dos contratos que já foram firmados e que são juridicamente existentes. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, defendeu que se continue com as investigações e com o combate à corrupção, mas sem prejudicar o desenvolvimento de um setor importante para o país, como o setor naval. Não podemos deixar permitir que o combate à corrupção, que é essencial, ele venha a paralisar ou mesmo inviabilizar os investimentos na indústria naval nacional. O município vizinho a Maragogipe, Salinas da Margarida, foi diretamente beneficiado com sua construção, mas agora sofre um processo de empobrecimento por conta da paralisação das obras. O prefeito de Salinas, Jorginho, pede uma solução urgente para o problema, que vem sendo enfrentado pela população da cidade e de mais 15 municípios da região. Criou-se uma expectativa de uma geração de emprego e renda para a nossa comunidade. Quando a gente começa realmente a implementar cursos profissionalizantes para melhorar a qualificação dos nossos jovens, para buscar melhores empregos, e infelizmente há essa paralisação que afetou não só em termos diretos dos empregos, mas também todo o comércio que estava sendo gerado pela quantidade de profissionais que estavam residindo em nosso município. O estaleiro já está com 83% de suas obras concluídas e até agora já foram gastos 3 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. A utilização do Migrante Web Digital, sistema eletrônico para pedidos de autorização de trabalho por estrangeiros no Brasil, passará a ser obrigatório em 31 de agosto. Atualmente, além do sistema online, os pedidos podem tramitar por meio do processo tradicional, com documentação protocolada no Ministério do Trabalho. A portaria com a definição do prazo foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério do Trabalho, com o sistema, o prazo médio de tramitação do pedido, que era de 45 dias, foi reduzido para 20 dias. Conforme o Ministério, outra facilidade do sistema digital é a possibilidade de as empresas manterem um banco de dados com informações que poderão ser utilizadas em diversos procedimentos de autorização de trabalho estrangeiro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é evidente que meus amigos mais ligados à área econômica, como os professores Paulo Tim e Benício, já perceberam que o governo está jogando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, às feras. Depois de recorrer a ele como uma das poucas ou única reserva técnica de que dispunha para assumir o papel de mal para ministrar o remédio amargo na tentativa de consertar, ou pelo menos dar ideia de que tinha propostas a apresentar para sair da crise, agora, com o Congresso demonstrando que não é liderado, nem mesmo com as dezenas de cargos oferecidos, aposta no desgaste do ministro e prepara o seu novo ventrílogo, Nelson Barbosa. Como se sabe, Barbosa sempre foi afinado com o ex-presidente Lula e, consequentemente, com a presidente Dilma. Como é mais chegado ao PT e não identificado como estranho, como Levy, o ministro do Planejamento, que também não compareceu quando Levy reapareceu para falar sobre o pacote de ajuste fiscal, desconsidera-se descompromissado com o que foi argumentado pelo ministro da Fazenda. Portanto, o que está sendo feito com Levy é exatamente aquilo que o PT e o governo vem praticando nos últimos anos. Descarta aqueles que não lhe são obedientes, fiéis, messiânicos ou xiitas. Alguns se prestaram a este jogo por longo tempo, mas quando a farsa se torna insuportável, caem fora. O caso mais recente é o da senadora Marta Suplicy. Assim que, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o pacote fiscal se desfigura no Congresso em razão do fisiologismo de muitos e a disfarçatez de outros, do governo inclusive. Isto é evidente à medida em que se sabe que o pacote fiscal não foi elaborado apenas por Joaquim Levy, mas com a aquiescência da presidente Dilma, que agora se faz de desentendida e esquenta o óleo para a fritura do seu ministro da Fazenda. Sintomaticamente, o ministro Nelson Barbosa tem sido chamado a falar sobre o ajuste, mas do jeito como quer o governo, menos duro, e, se possível, acenar com novos projetos, muitos dos quais já devidamente utilizados para criar fato político, como novas concessões para estradas, aeroportos e serviços de infraestrutura. É fácil mostrar a diferença entre a clareza de Levy, mesmo que discordemos de algumas das medidas que propôs, e os malabarismos de Barbosa. Enquanto Levy considerou uma brincadeira o que foi feito com a economia e principalmente com as pedaladas, Nelson Barbosa voltou a defender que as pedaladas fiscais do governo não configuraram operações de crédito, como interpretou o Tribunal de Contas da União, mas sim como operações de equalização de taxa de juros. Pura retórica, mais confunde do que esclarece, bem ao estilo do que foi praticado até agora, e que, ressalte-se, levou o país a este buraco em que se encontra. Inclusive, direto de Brasília, José Voitschumas. Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Saúde com Beleza. Uma empresa de oportunidade de trabalho rentável. Junte-se ao nosso grupo, sendo nosso representante onde você reside, seja qual for a cidade. Dorce foi. Sebo de carneiro perfumado. Puro Ômegas, o óleo de avestruz que todos procuram para comprar e muitos outros produtos, são distribuídos em todo o país por homens e mulheres que querem ser bem-sucedidos. Um projeto revolucionário de oportunidades para quem quer crescer. Venha e seja você mesmo o seu chefe. Ligue no horário comercial e comece um negócio rentável que pode mudar sua vida. 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Uma história de amor com sua beleza e saúde. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os planos para a reconquista da cidade iraquiana de Ramadi, em poder do Estado Islâmico, dominarão a reunião desta terça-feira em Paris, entre os ministros das relações exteriores dos países que combatem este grupo jihadista, informou um alto funcionário americano. Não se trata de uma reunião habitual de negócios, disse o alto funcionário do Departamento de Estado, que pediu para não ser identificado. Vamos discutir com o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi seu plano para libertar Ramadi e a província de Al-Anbar. Ramadi, capital da província de Al-Anbar, a maior do Iraque, foi conquistada pelo Estado Islâmico em 17 de maio, após uma ampla ofensiva e uma retirada caótica das forças iraquianas. O premier iraquiano prometeu recuperar Ramadi, cuja perda constitui um importante revés para o Iraque e Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico. O EOIR, o Estado Islâmico, controla a maior parte da província de El Al-Anbar, estendendo seu território da região próxima a Bagdá até a fronteira com Síria, Arábia Saudita e Jordânia. O Senado dos Estados Unidos prevê votar na terça-feira o projeto de lei que permite prosseguir com a coleta de dados de telefonemas por parte da Agência de Segurança Nacional, anunciou nesta segunda-feira o líder da maioria republicana, Mitch McConnell. A NSA interrompeu a coleta de dados, hora, duração, número, chamadas, a partir das 4 horas e 1 minuto, 1 hora e 1 minuto de Brasília, desta segunda-feira, após expirar a lei antiterrorista que previa este dispositivo de segurança. Temos que trabalhar para consertar isso, disse McConnell. O projeto de lei analisado pelo Senado permite estabelecer a coleta legal de dados telefônicos durante 6 meses, com a responsabilidade de armazenar estes dados, passando depois a operadoras de telefonia. A reforma, chamada de Freedom, já foi aprovada pela Câmara de Representantes com republicanos e democratas unidos, no desejo de controlar a coleta de dados por parte da NSA, envolvendo os telefonemas de milhões de cidadãos americanos sem qualquer envolvimento com o terrorismo. O navio de passageiros transportando mais de 400 pessoas naufragou no rio Yangtze, após arpar da cidade de Nanquim, rumo a Chongqing, na China, reportou a agência oficial Xinhua nesta terça-feira, de segunda-feira no Brasil. A embarcação denominada Eastern Star, Estrela do Oriente, naufragou por causa de uma tempestade, indicou a agência, que noticiou ainda o resgate de 8 pessoas, entre elas o capitão e o engenheiro-chefe. A bordo estavam 458 pessoas, incluindo 47 membros da tripulação, segundo a Xinhua. Os trabalhos de resgate foram dificultados pelo mau tempo, ventos fortes e chuva intensa. Ao todo, 22 pessoas, incluindo 8 estrangeiros, morreram quando um rebocador afundou no rio em janeiro. As Nações Unidas entregaram nesta segunda-feira uma ajuda de 15 milhões de dólares para se enfrentar à crise humanitária provocada pela chegada de refugiados do Burundi à Ruanda e Tanzânia. Ao menos 70 mil refugiados, entre eles muitas crianças, abandonaram o Burundi diante da violência que tomou conta do país após o presidente Pierre Nkurunziza anunciar a intenção de concorrer a um terceiro mandato. Chegam crianças desnutridas e doentes à fronteira, explicou o novo coordenador das operações humanitárias da ONU, Stephen O'Brien. A cólera já matou cerca de 30 refugiados na Tanzânia, enquanto Ruanda lançou um alerta sobre o estado de desnutrição das crianças que chegam ao país e que representam 60% dos refugiados. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um intervalo e voltaremos dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reafirmou ontem que pretende votar em plenário até o final deste mês a proposta de emenda à Constituição, PEC, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A expectativa de Cunha é que a comissão especial que analisa o texto finalize o trabalho na semana do dia 10 de junho. Votando o relatório na comissão, vou levar ao plenário imediatamente, disse Cunha. O presidente da Câmara já havia postado em seu Twitter que tinha a intenção de votar a PEC ainda este mês e também que vai sugerir ao relator que seja feito um referendo sobre a redução da maioridade penal para promover um grande debate sobre o tema. Sobre o referendo, ele disse que considera apropriado fazê-lo junto com as eleições de 2016 para poupar gastos. Seria uma boa ideia, na minha opinião. Na avaliação de Cunha, se um jovem pode eleger um presidente da República, ele também pode ser responsabilizado por suas atitudes. Não discuto se é a idade correta ou não. Discuto a isonomia, direitos e obrigações. Renan e Cunha apresentam um anteprojeto sobre transparência nas estatais. Da Rádio Senado, Érica Christian. A comissão mista, composta por 4 senadores e 4 deputados, terá o prazo de 30 dias para analisar o anteprojeto da Lei de Responsabilidade das Estatais, apresentado pelos presidentes do Senado Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Segundo eles, a proposta tem o objetivo de assegurar transparência e criar um padrão de eficiência na tomada de decisões pelas empresas públicas e de economia mista, a exemplo de concessionárias de energia e da Petrobras. Renan Calheiros declarou que as estatais não podem ser um universo paralelo, numa referência à falta de controle. Ao destacar que a legislação será votada até julho, o presidente da comissão, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que a iniciativa é um avanço. Da mesma forma que nós temos hoje uma lei de responsabilidade fiscal para a administração direta. Foi uma conquista importante para controle de gastos, para procedimentos, e agora nós queremos estender isso com força também para que as empresas estatais possam ter uma melhor gestão. Elas são um patrimônio do país e, portanto, precisam ser bem cuidadas. Romero Jucá avisou que essa lei não acabará com eventuais casos de corrupção, a exemplo do que ocorreu com a Petrobras, mas alertou que a nova legislação reduzirá esses casos devido à transparência nas gestões das empresas públicas. No caso da Petrobras, por exemplo, nós teríamos a discussão, inclusive, dos preços de mercado que a Petrobras estava cobrando, haveria uma fiscalização mais eficiente. Não é que vá se impedir a corrupção ou qualquer tipo de irregularidade, mas haverá muito mais transparência e acompanhamento, portanto haverá mais dificuldade de quem quiser agir de forma errada. O anteprojeto, que tem 44 artigos, trata ainda do controle público e da escolha e capacitação dos diretores das estatais, que deverão ter os nomes aprovados pelo Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian. Ministro da Pesca diz que Rondônia é nova fronteira de oportunidades do país. Da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni. O ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho, visitou a Rondônia Rural Show, evento realizado em Ji-Paraná, na tarde desta sexta-feira, 29. Ele conheceu as potencialidades do estado, que é o segundo maior produtor de pescado do país. Em discurso, afirmou que Rondônia é a nova fronteira de oportunidades do Brasil. Ao conhecer a vitrine de pescado, o ministro disse aos produtores para que creiam na viabilidade do negócio, pois o peixe produzido em Rondônia abastece outros estados brasileiros, inclusive o Amazonas. Barbalho exaltou a importância de se investir na qualificação do produtor e de políticas públicas para diminuir os custos de produção no país e citou como exemplo a desoneração de impostos como PIS e COFINS para diminuir o preço da ração. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.